para o TAC 148, 2h35, terna Maceió. 3520, cruzado até o ponto de espera, pistola 0, via Tati Índia, chame pronto. Ok, Tati Índia, chamaremos, pistola 0, 73 Delta, confere. Está autorizado, tem abraço, Golf Romeo, nível 360, via rota do plano de voo. Pistola 0, primeira curva à direita, subida da El, transição Motiva. Transponde 5451, no controle 120, décima 8. Autorizado 360 para Guarulhos, com o ponto do plano, decola da 10, primeira curva à direita, pistola da El, transição Motiva. 451 transponde, é o controle 120, decimal 8, voo 1173. Volume 73, correto, ponto 11, chame pronto. Faça o nome. 520, já se aproximando, ponto de 090, está pronto. Vento 180 graus, 129, ajuste na 0, 18. 423520. Então, princípio da 0, privado, né? E decolar a pistola 0, vento 190 graus, 129, ajuste na 0, 18. 098, a linha decola a pista 103530. 3520, centro solicito mantém a saída, voijamos inicialmente. Ok, inicialmente vamos obrigar a 3520. É 3520, chama agora Recife, frequência 12685 e alternado 12545. Ok, 12685, 2545, obrigado, 3520. Hamilton 38 no meio, sua identificação, chegada a mar e desça para o nível 050. Autorizado, Itape. Romeu, tá no gol. Romeu, tá no gol, complete a aproximação de hoje, né? Foi Salvador, 118, decimal 95. Foi Salvador, 68 ao 100 graus, Torvalho. Foi Salvador, muito boa noite, Papatango, Romeu, tá no gol. Boa noite, Romeu, tá no gol. Ainda no novo estado, ingresso a final 97, aguarde de autorização de pouso, ajuste 1-0-8. Sim, Romeu, tá no gol. final de 4 milhas, ano 7, baixou e travou, Romeu Tango Golf. Romeu Tango Golf. Autorizado pouso. Estão no 7, vento 180 graus, 14 nós. Livre pouso no 7, Romeu Tango Golf. Após o pouso, está autorizado backtrack para bater. 7 graus, Romeu Tango Golf. Uno 173, autorizado, chame em 1895 para o táxi. Estamos 38 no meio, desce para 2 mil pés, agora na prova de Duna, o ajuste no 018, só 3 horas final de ilhas. Então, tomando a prova de Duna, usará a estabilidade. Romeu Tango Golf no solo 25, reporte no 7 livre. Santos, gol 1173, 157 de POB, 4 horas e 10, Galeão. 2 horas, ponto de pela pista 1-0, via Patinha, chama pronto. Patinha, ponto de pela 1-0, resposta pronta. Confirma a autonomia, 3,50? 4 e 10. Ciente. Bom dia, Mike Xeroca. Na escuta, Mike, o que você hoje? Mike Xeroca está aqui na ponte 09, posição, posição 09, parte 1. Solicito autorização para evocar a nave para remota do parte 1, parte principal, posição 12. Autorizado, até 12, chama a terra. E grato. Localizador e avistando, 3896. 3896, completa final, 2 Salvador 71895 e teu pouso. 1895, obrigado. O ajuste 1008. A linha cola da 10018, 1973. Salvador, bom dia, TAM 3896. Bom dia, TAM 3896, ajuste 1098. Tráfego avistado, aguarde pista 10 livre, 37 da Gol, iniciando rolagem. Vento através sul, 180 com 15 nós. É, confirmando ajuste, por favor. 1098. 1098, obrigado. Autonomia, pista 1-0 livre, pouso autorizado 180 com 15. Pouso autorizado 1038 na meia. 1173 da Colos 33, transfere controle 208, bom voo. Firmativo 121-1. 208. 208. está na sua escuta. Série Gol 1173, está em contato radar, suba para nível 360, está autorizado direto Leda. Direto Leda, se é. Plan 38, 16, Solas 35, autorizado táxi Alfa e Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, Plan 38, 16. Salvador, Mike X-Ray Oscar, faz a reporte, graças, bom dia. Bom dia, Mike X-Ray Oscar. É. 1173, número Recife na frequência 125.1, alternado 133.95. 251, alternado, grato. Comandou Santos 3601, câmbio, bom dia. Bom dia, Santos 3601. Aqui no portão 2, informação eco, se puder adiantar pra gente aí pra gente ir embora. O nível do repetitivo, como é? Você tem qual horário que eu não recebi não? Poxa vida. 0631, se não recebeu, não estou emprestando dinheiro hoje. Beleza, vamos preparar a saída aí da Helio da Mortimer e deve chegar pra mim o 01. Geralmente o repetitivo chega 30 minutos antes. Então logo chamar o show o golpe. Tá bom, toma só escuta, irmão. 3601, pronto cópia? Pronto para cópia especial. Autorizado Serra Bravo, Serra Papá, nível 360, via rota do plano de voo. Pista na zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda Motiva, 5470, transponda e controle 208. Serra Bravo, Serra Papá, nível de voo 360, ópera do plano de voo 1-0, decolagem, curva direita da El, e da Motiva. Com 4 sec 0, código de setor, controle 1-2-0, 1-8, 3601. 3601, está correndo, portão 2, chame pronto.